squad, Rabrit e Sésamo. Licença ítimo, aqui é o inquérito. Segundo disco, centésima letra, muita treta, pra pouca tinta na caneta. Uns usam Glock, outros usam Colt, outros Impel. Eu, calibre 07, Cobra Castel, de herring branco e calça craque. Continuo mesmo, Renan, Rayovac. Acelerado, mais louco que o barato. Esse planeta gueto, mais um terráqueo. Que queria cantar como Tim, tocar como Tom, jogar que nem o Pelé, escrever igual Drummond. Mas tá embaçado, o rap virou mercado. O compromisso foi parar na sessão dos congelados. Lembrei até de uma frase que eu ouvi uma vez: todo homem é culpado do bem que não fez. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Eu voltei, tô aqui. Dá licença aqui, se liga só. Vou seguir em frente. Moço não fala, quem tem boca é bala. Embora eu entala, não gostou, pedala. Rala, pega suas malas, me colhe, não cala. Sou doce, até atingir meu ponto de bala. Preta guerreira, yeah. Fazedora de música e de mamadeira, yeah. Mãe, mulher, MC, maloqueira, yeah. Vai pensando que é brincadeira. O rap não tá morto, é só cê para pra pensar. Tem muito nego aí, diz aqui que é nosso lugar. Tá preocupado, cê vai ficar parado. Se perguntando cadê os mano, tá tudo mudado. Quem entrega o jogo é porque não tá confiante. Tamo aí na correria, militante avante. Ninguém aqui tá preocupado com mérito. Sai da frente, aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro, Abriti Sésamo. Você sabe porque aqui é o inquérito. Chama o porteiro.